Vou cantar um Mela Cueca aqui agora pros apaixonados, falou? Esse é pro Marcos Paulo e pra Flávia. O da Fé e a esposa também, são apaixonados até hoje. Legal. Marlene Morbeck, namorado novo. Tudo novo. Depois, com todo carinho, claro. Alexandre. Paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer. Mas tudo quanto por acaso e pronto, começa tudo outra vez. Legal! E vendo você, meu coração parece que vai saltar. Pelo meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disfarçar, te como com meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar. Meu bem, quando eu te vi, tudo voltou e eu compreendi que eu te amo, quero, adoro sempre mais. Cantem comigo! Deixa o coração te ser feliz, não dá mais pra te disfarçar. Carteirinha da hora. Esse sentimento decide, já é hora de voltar. Deixa o coração te ser feliz, você. Alô, Ricardo. Tá olhando as menininhas aí, Ricardo. Ricardo tá só olhando as menininhas. Ricardo, tô de olho na dele. Meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disfarçar, te tomo no meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar. Alô, Carlinha, minha neta. Alô, Carlinha. Alô, Carla. Tudo voltou e eu compreendi que eu te amo, adoro, quero sempre mais. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar. Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Oh.